A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Queridos filhos e filhas, família, evangelizar é preciso de todo o Brasil. Minha saudação no programa Fé em Debate, aqueles que acompanham pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br, ouvintes da Rádio Evangelizar AM 1060, Curitiba, região metropolitana, FM 90,9, e nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Evangelizar é preciso, Fé em Debate está no ar. Você pode interagir conosco de várias formas. As linhas estão abertas. 0 operadora 41 3221 6070. Repito. 0 operadora 41 3221 6070. Você pode mandar o seu torpedo. 0 operadora 41 9863 3586. Eu repito. 0 operadora 41 9863 3583. E hoje, vamos dar um gás no Facebook? Você pode interagir pelo Facebook, Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, hoje o Fé em Debate traz como nossa convidada doutora Márcia Vasconcelos Silva, psicóloga, terapeuta, familiar e de casal. O tema de hoje, depressão e fé, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Seja bem-vinda e bom dia, doutora Márcia Vasconcelos Silva. Bom dia, padre Reginaldo, prazer estar aqui. Bom dia a todos, queridos ouvintes. É um prazer, obrigado por estar mais uma vez. Sua participação na primeira vez teve uma repercussão muito grande. A sintonia em Deus foi muito grande. E, doutora Márcia, nós estamos falando de depressão e fé. A depressão, como a senhora vê hoje? Porque eu tenho algumas críticas a alguns diagnósticos. Nós vamos falar sobre vários problemas, essa junção fé e depressão. Como a senhora viu o problema da depressão hoje? Então, assim, quando fui convidada para participar desse programa, eu tive, assim, a vontade muito grande de fazer essa diferenciação daí para as pessoas que nos ouvem. Então, é muito bom para começar o programa, porque, né? Existe a depressão doença. A depressão maior ou depressão endógena é aquela que surge na pessoa sem uma causa aparente. Não aconteceu nada na vida da pessoa, ou se aconteceu, não justifica aquela reação, aqueles sintomas, o aparecimento daqueles sintomas. Então, assim, a depressão doença tem um conteúdo genético importante, né? E essa pessoa precisa de um tratamento, né, com os medicamentos que, graças a Deus, estão já de última geração, conseguindo uma remissão de sintomas importante, né? E há que se diferenciar também da nossa vida moderna, o estresse, as solicitações, as reações das pessoas, as frustrações daquilo que ela não adquiriu, que ela não alcançou daí na sua vida. Né? Então, assim, isso também provoca uma reação com sintomas semelhantes. Mas as duas são depressões? Sim, é uma reação depressiva e uma depressão maior. Então, deixa eu fazer o papel assim didático. A senhora fala que existe uma depressão genética, endógena, que ela vem com a pessoa hereditária, uma família que tem um histórico de depressivo. E existe uma segunda depressão que é fruto do estresse, do mundo moderno, da cobrança exagerada, que também se manifesta. Exatamente. Por que é importante distinguir? Porque se a pessoa, por exemplo, ela está com um quadro de depressão maior, é imprescindível que ela faça a utilização dos medicamentos. Certo. Os psiquiatras, eles vão naturalmente também receitar os antidepressivos para este outro caso da depressão reativa. Sim. Entende? Mas não dá para prescindir dos medicamentos no caso da depressão maior. Tá. E há casos em que a pessoa vai, se for reincidente, ela vai ter que utilizar esses medicamentos praticamente como se ela fosse hipertensa, se ela fosse diabética. Isso significa usar sempre. Crônica, Usar sempre. Exatamente. Falando primeiro dessa depressão patológica, hereditária, endógena, a pessoa, como que ela percebe isso? Como que ela pode identificar se se trata disso? A pessoa fica apática, ela pode ou perder totalmente o apetite ou começar a comer em excesso. Sim. A pessoa pode dormir demais ou perder totalmente o sono. No caso, insônia. Ela pode também ter reações de irritação, né? Pode ter reações assim, de ficar muito ansiosa, né? Muito inquieta. E isso, e nos casos mais graves, a ideação suicida, né, pode aparecer. Certo. É? No caso da depressão reativa, vamos usar o termo que a senhora usou, é fruto dessa cobrança, dessa modernidade, dessa loucura que vivemos, os sintomas são os mesmos? São. Aí é que torna a questão assim, bastante importante de ter o diagnóstico, né? E os medicamentos vão variar, serão os mesmos praticamente, mas vai variar na intensidade, né, daquilo que o tratamento vai ter que acometer. Uma questão de dose, de talvez medicamentos que tenham um efeito muito mais rápido para que a pessoa consiga essa remissão, né, dos sintomas mais rapidamente, para que ela não, digamos assim, mergulhe naquele estado em que ela pode, inclusive, atender ao suicídio. Tá certo. Além da questão medicamentosa, eu ainda quero abordar a questão de atitudes que podem reverter, se existe ou não, uma questão até comportamental, e segundo, uma questão de fé. E uma outra questão que eu já deixo para o próximo bloco, a senhora me desculpe, a classe médica me desculpe, todo mundo estaria apto, porque eu estou vendo todo mundo dando diagnóstico e dando remédio, mas isso depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com Fé em Debate, hoje com a doutora Márcia Vasconcelos Silva. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, hoje não devia ter intervalo, porque nós estamos aqui e a conversa, o tempo passou e a gente conversando muita coisa que você deveria saber. Nós vamos tentar sintetizar, né, doutora? Temos aqui a doutora Márcia Vasconcelos e nós estamos falando sobre a distinção de depressão. A endógena, que é a genética, a fruto do estresse, que é uma depressão reativa, e tentar perceber o diagnóstico. Doutora, nós estávamos indo para o intervalo e eu lancei o questionamento. Nós não estamos vivendo uma coqueluche da depressão? Todo sintoma é depressão? Tudo vai para esse caminho da depressão? É verdade, porque também estamos vivendo um patrulhamento na nossa sociedade onde você tem que estar bem o tempo todo, feliz o tempo todo, realizado o tempo todo, sempre naquela atitude assim, eu estou correndo atrás, eu estou indo em busca dos meus sonhos, onde praticamente não é permitido que você fique um dia assim, realmente entregue a seus pensamentos, um dia down, como a gente costuma falar. Então, assim, isso aí já é visto como uma coisa esquisita, né? Então, se a pessoa se dá a essa situação, essa tristeza, fica por alguns momentos assim, entregue, sem saber o que vai fazer, um tanto apática, que são momentos que acomete a pessoa, depois de uma perda, depois de uma frustração, de um relacionamento amoroso que não deu certo, né? É comum, faz parte do ser humano se sentir assim. Só que existe, por parte das pessoas que nos circundam, uma certa cobrança de que a gente tem que estar bem o tempo todo. Tem que estar sempre rindo, sempre de bem sempre com a vida. Sempre de bem com a vida, sempre em alta. Então aí, se você começa a se manifestar dessa maneira, aí todo mundo, fulano, já está com depressão, precisa procurar um médico. Como se você não tivesse mais liberdade de ser ou de curtir as suas dores, as suas perdas. Doutora, todo a quem compete dar medicação? Ao médico. Ao médico. Ao médico. Automedicação, nem pensar. Hoje, o que a senhora acha dessa esse exagero do consumo de medicamentos. A senhora percebe isso? Percebo, inclusive há anos atrás, quando do lançamento do Prozac, que isso, é a fluoxetina, o famoso Prozac. É que o SAIS chama-se fluoxetina. Exatamente. Então, mas foi quando o lançamento com essa marca do laboratório que lançou, que fez a pesquisa, que detinha, né, os direitos. Então, teve uma entrevista nas páginas amarelas que eu achei interessantíssimo, porque o nome que deram ao Prozac foi a pílula da felicidade. Poxa vida. Todo mundo, então, passou a tomar a fluoxetina, o Prozac, para se sentir bem. Sim. Então, assim, a gente tem um questionamento agora, que é o seguinte: será que o ser humano foi dotado de neurotransmissores insuficientes para essa vida que nós estamos levando agora? E que ele está necessitando cada vez mais, digamos assim, de um suplemento, né, de alguma coisa que pudesse contrabalançar o seu sistema emocional para que ele dê conta dessa vida? Ou a gente está ficando realmente assim num estado de dependência, né, dessa sensação melhor, e não estamos conseguindo mais enfrentar as perdas, as tragédias, as coisas que nos acontecem na nossa vida. Doutora Márcia, um remédio de depressão pode ser indicado? Porque tem aquela história, né? Fez bem para mim, vai ser bom para você. A pessoa deve indicar para o outro? De jeito nenhum, padre, porque os remédios, eles têm a função de equilibrar essa questão dos neurotransmissores e dos neurotransceptores. E cada medicamento, nós já estamos na terceira geração dos medicamentos antidepressivos. Sim. Ele também acarreta efeitos colaterais, né? Tem pessoas que tomam uma fluoxetina, por exemplo, se sentem péssimas. Sim. Né? Assim, parece que elas têm um sintoma semelhante ao sintoma de pânico, parece que vão morrer. Né, se sentem muito mal. Já para outras pessoas, né, tem um efeito, né, que precisaria ter para tirar a pessoa do seu estado depressivo. Então, né? Então, de jeito nenhum, não pode. Cada um tem que ser acompanhado pelo médico. E tem que ser feito um diagnóstico, porque como nós já falamos no primeiro bloco, né, é muito sutil a diferença se uma pessoa chega, as queixas são as mesmas. Né? Então, assim, ao médico vai competir, ele verificar se a pessoa realmente ela está com dificuldade de encarar aquele momento da sua vida, ou realmente ela tem um histórico, e isso é pesquisado nas entrevistas, né, na anamnese que faz, familiar já de depressão. Né? Uma pergunta bem direta. Só o remédio pelo remédio, é suficiente? Eu até anotei aqui duas palavras muito interessantes a respeito dos medicamentos. Eles são indispensáveis para o tratamento da depressão. Por outro lado, são também insuficientes. Interessante, né? Interessante. Indispensáveis e insuficientes. Então vamos lá, vamos aprofundar. Então, indispensáveis por quê? Porque se você está com algum rebaixamento do humor, né, porque a depressão é um transtorno do humor. Certo. Você não vai conseguir sozinho, assim, no estalar de dedos, fazer com que esses neurotransmissores recuperem, né, a sua competência normal. Tá. Tá? Por outro lado, se você tem dificuldades em lidar com as suas coisas, com as questões da tua vida, com a perda, com as frustrações, se você estabeleceu de repente um limite para você, alguma coisa para você atingir que você não está conseguindo, ou você está muito à mercê de conseguir coisas que a nossa sociedade prega hoje, por exemplo, dinheiro, beleza, se você está em algum conflito pessoal, eu quero, posso, quero, não devo, não quero e não consigo, essa questão do conflito, você vai permanecer com o conflito do mesmo jeito. Né? Porque essa bagagem pessoal para solucionar a questão, você não adquiriu. Entendi. E o remédio, ele vai te ajudar como uma bengala para você realmente se sentir melhor. Né? Porque o estado depressivo, ele deixa a pessoa com um mal-estar muito grande. Né? A pessoa sente-se apática, ela não tem realmente vontade de fazer as coisas. Então, nesse sentido, o remédio vai ajudar a colocar a pessoa de pé. Aí nós entramos no segundo, que é insuficiente. Mas a senhora me permite, nós vamos atender a Eliane e depois vamos entrar no que é insuficiente, o que é necessário a mais do remédio. Então fica essa deixa. Eliane, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Padre, sua bênção. Deus a abençoe. De onde você fala? Do Tatuquara, Curitiba. Tatuquara, me escuta pela rádio? Evangelizar. Pois não, qual sua pergunta? Padre, quando eu tive 17 anos, eu tinha depressão, né? Aí eu fiz tratamento, graças a Deus, com a bênção de Deus, eu fui curada. Só que hoje eu sinto, assim, fraqueza, sabe? Eu procuro a Deus e às vezes eu tô... não encontro o que eu quero. É sintomas de depressão de novo ou é falta de fé? Doutora Márcia. A pessoa que já teve um diagnóstico de depressão mesmo, não que teve uma perda, uma dificuldade, ela tem grandes chances de ter de novo. Uma reincidência. Está escutando, Eliane? Sim. Se ela teve duas, a pessoa que teve duas vezes, então se ela já reincidiu, ela tem enormes chances de ter a terceira. Entende? Chega a dobrar as chances para cada episódio. Oi. E não se... E eu estou dizendo como padre, a doutora fala como clínica. Não é um problema de fé, Eliane. O problema é que a depressão, ela respinga na fé. E as pessoas... Doutora, a senhora pode me corrigir. Eu vejo muita gente na depressão falar, eu estou com um problema de fé. Não é um problema de fé. É um respingar, da mesma forma que a doutora disse, perde o apetite, perde a vontade de se cuidar, pode dar insônia, dormir demais, também mexe com a dimensão espiritual. Apatia, eu me lembro de pacientes me dizerem que não conseguiam rezar. Exato. Eu sou assim. Eu não consigo rezar. Então, Eliane, não leve isso para o campo espiritual. Procure o teu médico de novo, já que a doutora disse que você teve dois casos, a possibilidade é dobrada, procure de novo o médico. E uma coisa, doutora, com a Eliane na linha, as pessoas têm, eu percebo aqui no rádio, Eliane, você pode ficar na linha, as pessoas, tem que ir para o intervalo, as pessoas têm vergonha de procurar o médico e dizer que tiveram de novo uma crise, eu percebo. Estou deprimido, mas não procuro ajuda. E eu volto à questão comportamental, mais do que o que é insuficiente. Voltamos já. Volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. A obra Evangelizar é Preciso está sempre participando da sua vida. Seja através da catequese diária, nas ações de caridade ou resgatando a sua fé, estamos sempre com você. Essa obra, para mim, é como se fosse a minha respiração. Sem essa obra, eu não consigo viver. Jesus bate na tua porta todos os dias. Cabe a você receber ele ou não. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Levamos até você a palavra de Deus. Evangelizamos através da música, pelas ondas do rádio, pela palavra impressa, via rede mundial de computadores, pelos canais de televisão. Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Evangelização pelos telhados. Abençoe aqueles que estão acompanhando do outro lado, porque Jesus veio trazer a paz. Que a graça de Jesus Cristo como Espírito Santo esteja com todos vocês. Entrevistas. A fé nesse Deus que tudo pode, ele edifica, ele transforma. Debates polêmicos na TV. Presença em grandes programas do país. Maravilhoso. Padre Reginaldo Manzotti, um comunicador da palavra de Deus. Eu disse, minha filha, o que eu vou te dizer é o seguinte: que Deus te ama do jeito que você é. E se Ele a ama, não sou eu que vou me estabelecer juiz de você. Apresenta seus mais recentes trabalhos. Essa caminhada é a motivação de um padre cumprindo a missão da evangelização pelos telhados. Porque evangelizar é preciso. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Há momentos difíceis na vida. Queridos filhos e filhas, nós estamos com o tema de hoje e olha, muito obrigado, o pessoal está interagindo muito. E me perdoe de não abrir mais a linha, nós estamos interagindo muito pelo Facebook, Padre Reginaldo Manzotti, e o Torpedo, que não para de chegar. Doutor, eu acredito que vamos ter que fazer mais programas sobre esse tema, viu? Vamos lá. Doutora, eu gostaria de entrar direto naquele assunto. Nós falamos que o remédio, a senhora disse, são indispensáveis, adorei essa frase, mas insuficientes. Falemos sobre a insuficiência do remédio. Insuficiente, padre, no sentido de que eu coloco no remédio como se fosse a única coisa que eu tenho para poder resolver as questões da minha vida. Sim. Né? Então, assim, se eu não enfrentar de cabeça erguida, procurar solucionar meus problemas, abordar de forma aquilo que eu venho fazendo, né, como eu venho reagindo aos acontecimentos de minha vida, ao meu comportamento de modo geral, e se eu permanecer o mesmo, né, como que o remédio sozinho vai me curar? Aí entra numa questão de atitudes. Sim, com certeza. Quais atitudes pode ajudar no processo medicamentoso? Por exemplo, a pessoa pode procurar conversar com alguém, procurar uma psicoterapia para rever da onde que estão vindo esses conflitos, né? Para ela tentar descobrir que entre o 8 e 80 existem muitas outras possibilidades de ação, né? Que a pessoa, de repente, ela não está vislumbrando, porque nós ficamos cegos, né? Achamos que ou eu faço isso ou eu faço aquilo, fico naquele dilema, mas a gente não entende que existem outras soluções, né? Que a gente não pensou e que são muito boas, são realmente o caminho, a luz, né, da situação que a gente está enfrentando agora. Né? E se eu tenho o hábito de ficar sempre batendo na mesma tecla, né, com a mesma atitude e de repente com o mesmo comportamento eu quero que aconteçam coisas diferentes, né, realmente eu vou permanecer o resto da vida a mesma pessoa. Né? E isso não vai ter remédio, não vai ter pílula da felicidade que vai consertar. Falando, às vezes, e aqui partilhando, eu abro o microfone, escuto muita gente falando, por exemplo, não tem vontade de sair de casa, fica no quarto, não tem vontade de acordar, não tem vontade de levantar, não se arruma. Como que a pessoa pode trabalhar nessas questões muito pessoais, até de asseios e comportamentais? Essa é uma questão da depressão. Tá. Né? O senhor agora definiu exatamente o que uma pessoa que está em estado depressivo sente. E o que a senhora indica para essa pessoa? Ela vai precisar de tomar medicamento para ela poder se erguer, a tal da bengala que eu falei. Se você está caindo, você tem que segurar em alguma coisa, e aí você vai segurar no remédio para ele te levantar. A família pode ajudar a pessoa a dar os primeiros passos? Pode, mas normalmente o que a família faz? Mas você precisa levantar, mas você precisa se animar, mas você precisa fazer isso. Então, uma atitude de fazer com que a pessoa faça algo para o qual ela não tem energia naquele momento, né? Aí a pessoa fica com aquela sensação assim, ninguém me entende, né? Ninguém sabe o que eu estou sentindo. Sim. Né? E é comum que os depressivos digam uns para os outros assim, as pessoas acham que é fácil a gente se levantar, a gente se arrumar, a gente sair, e são as receitas, né, que normalmente as pessoas que nos circundam, elas vão dar para a gente, mas se arrume, levanta a cabeça, né? Só que a pessoa que está no estado depressivo, ela não tem condição de fazer isso. Né? Então, assim, os familiares, na realidade, o que eles vão poder? Ter uma compreensão, né? Verificar se a pessoa está tomando o medicamento direitinho, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem energia nem para tomar o medicamento, entende? Então, entendi. Nesse sentido, aí o familiar vai estar colaborando e muito para que dê o tempo certo para que o medicamento consiga fazer efeito e a pessoa comece a botar a cabeça para fora da água. Doutora, veio aqui pelo Facebook, veio pelo Torpedo a pergunta: a depressão é uma doença de pessoas fracas e sem fé? Não diria isso. Eu diria assim, que existem pessoas, né, que têm constitucionalmente, na sua personalidade, formas de reagir aos acontecimentos. Tá. Né? Então, assim, devido, sei lá, à criação, aos traumas, às coisas que a pessoa já teve que enfrentar na sua vida. Né? Então, assim, é aquela gota d'água que, de repente, faz a diferença para um e para o outro. Eu chamo de gatilho. Sim. A pessoa tem uma predisposição e, de repente, vem um desemprego. É o gatilho que puxa. É o gatilho que puxa. Tá, mas e a questão da fé? Por exemplo, o Roberto da Lapa está nos escutando certamente pela Rádio Evangelizar, deve estar com 90,1. Ele diz assim: a fé ajuda na depressão? Claro que ajuda. Porque vai dimensionar, né, aquela questão das frustrações que eu tenho na minha vida como alguma coisa que vai me trazer o sentido. Né? Para as perdas, para as frustrações, para alguma coisa que de repente eu tentei obter e não obtive. Né? Então, assim, é muito importante, e nós temos também, até não só para a depressão, mas para outras doenças também, que a forma como a pessoa reage, né? A maneira como ela encara a vida, isso é um auxílio muito grande para que os tratamentos deem certo e tenham êxito. Entendi. Doutora, eu quero fazer distinção de duas coisas, e já apareceu de patinga mais uma distinção. É depressão e ansiedade. Tem gente que não sabe a distinção até nos remédios. Remédio de ansiedade, remédio de depressão. O que é ansiedade, o que é depressão? Então, assim, ó, uma pessoa que tem depressão, ela pode ter também ansiedade. Tá. Né? E uma pessoa muito ansiosa, né, que não tem inicialmente depressão, pode vir a desenvolver um quadro depressivo. Né? Só que o remédio para ansiedade, ele é um remédio que vai tranquilizar, são os tais tranquilizantes, né, que a pessoa vai tomar, tá. Ela vai dormir, vai sentir bem. Né? Agora, os remédios antidepressivos são os remédios que vão atuar nessa questão dos neurotransmissores para recuperar, né, essas sinapses deficientes que estão acontecendo, que estão provocando daí o caso, o estado depressivo. Doutora Márcia, eu vou insistir nesse assunto. Nós estamos com a doutora Márcia Vasconcelos Silva. Uma pessoa que acha que está com depressão, um médico deu remédio de ansiedade, ela não está sendo tratada na depressão, ela está só sendo dado calmantes, é isso? Isso. Isso. Exatamente. Um caso bem concreto, esses dias me procurou uma senhora, ela tinha perdido o filho duas semanas. O que fizeram com essa mulher? Deram um monte de remédio para tranquilizar, e deram um remédio que a mulher parecia que estava meia zumbi. Eu tomei uma atitude, por minha conta e risco, e por quê? Porque eu percebi que não era uma depressão. Gente, ela estava vivendo um luto. E eu falei: olha, filha, você me procurou, meu conselho é o seguinte: nesse momento, pare com os remédios, chore tudo que tem que chorar, viva o seu luto e depois saia dessa situação. Fiz errado? Não, porque a pessoa realmente, é como nós estávamos falando antes no outro bloco, elas não têm mais a liberdade de viver as suas perdas, né, de chorar, prantear, porque a família provavelmente já fica preocupada se a pessoa vai passar mal, se a pessoa vai ter alguma coisa. Então a própria família às vezes insiste, né, em que a pessoa vá tomar algum remédio, alguma coisa, de medo de desenrolar-se um quadro um pouco mais complicado daí na pessoa. Por outro lado, a pessoa que está fazendo o tratamento da depressão apenas com remédios ansiolíticos, né, não vai conseguir um resultado esperado. Né? Ela vai passar a dormir melhor, né, ela vai se sentir mais tranquila, mas a questão do quadro depressivo não vai estar, digamos, tendo uma atuação positiva. De Patinga, Rosângela nos faz essa pergunta: qual a diferença entre depressão e tristeza? Meu médico disse que eu não tenho depressão, eu tenho tristeza. Então, assim, a depressão é a doença, né? E a tristeza é aquele estado realmente reativo de alguma coisa que não está dando certo na minha vida. Por no que, caso... que eu estou triste? Eu estou triste porque eu perdi um ente querido. Eu estou triste porque uma pessoa me falou alguma coisa que eu não gostei. Né? Fiquei muito triste porque não fui reconhecido. E a questão das frustrações, podemos falar depois? Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Interaja através do Torpedo, interaja através do Facebook, Padre Reginaldo Manzotti. Voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. A tempestade. É, a tempestade vai passar. Queridos filhos e filhas, eu quero saudar a doutora Adriana Araújo Gomes Rodrigues, é uma psicóloga de Ipatinga, está no Facebook participando e parabenizando a senhora, doutora Márcia Vasconcelos, muito pelas obrigada. Suas respostas, concordando em tudo. Que bom. Doutora, eu tenho que fazer várias perguntas aqui, mas vamos ainda aprofundar a questão da frustração e depressão. Então, senhor, veja, o que é mais comum daí de ter na nossa vida? Que nós temos que encarar a vida inteira. É. Frustrações. Sim. Né? Então, assim, desde pequeno, a gente já deve providenciar para os filhos experiências de frustração. Para que vá se desenvolvendo, né, no ser humano, na criança, como lidar com as coisas que não dão certo, que não acontecem. Sim. Qual está sendo hoje a educação que os pais estão dando para os seus filhos? Então, tudo. O tempo todo, então, quer um brinquedo, tem, quer um computador, tem. Então, assim, onde é que está a experiência, né, de frustração para a pessoa poder ir realmente moldando a sua personalidade, sabendo que ela tem que lutar cada vez mais, que as derrotas são inevitáveis na vida, que alguma vez você tem que perder, se você ganha sempre. Se tem sempre uma pessoa, um familiar, providenciando para que nunca nada dê errado. Entendi. Então, essas pessoas, elas não vão adquirir o que a gente chama de resiliência, né? Que é a capacidade de superar quando as adversidades vêm na nossa vida. Nós falamos na última vez sobre resiliência e eu fiquei pensando depois, há pais que não deixam a criança brincar, se sujar. E eu estava falando esses dias com um pediatra, não que tem que deixar se sujar, mas deixar a criança criar a própria imunidade. Então, conforme ela vai tendo contato com as coisas, o corpo vai criando imunidade. Exato. Do ponto de vista psicológico também. A mesma coisa. Então, essa frustração bem trabalhada, no sentido de colocar limites e ao mesmo tempo dizer que não dá para conseguir tudo. Não é isso? Exatamente. Então, essas experiências de frustração, é correto que os pais providenciem. Porém, a gente não pode resvalar no limite oposto, né? Que é de deixar a criança por conta, para ela se virar, como tem tanta Sim. gente que fala, porque daí essa leitura vai ser de abandono. Entendi. E não de pequenas frustrações que você vai aprendendo a lidar com ela. É, então esse é um limite muito, porque às vezes a gente vê os pais falando assim, não, deixa o piá, larga para lá, para ele poder se aprender a se virar, né? Mas tem certas coisas que daí são lidas como abandono mesmo. Então isso é um caso crítico, tem que cuidar. Nós vamos agora para algumas perguntas que vieram por Facebook, Torpedo, pergunta e resposta, mas antes, eu quero deixar o contato, não, nós temos mais bloco, eu sei disso, mas é que eu quero deixar o contato porque... Doutora Márcia é fantástica, indico, 0 operadora 41-3233-8203. 0 operadora 41-3233-8203. Se você quiser saber um pouco mais, semplafan, com C, semplafan@gmail.com. Repito. semplafan@gmail.com. Qual o seu vínculo com o Semplafan? Eu trabalho lá há 15 anos, 18 anos. Desculpe eu fazer o papel do ouvinte, o que é Semplafan? Centro de Planejamento Natural da Família. Que coisa maravilhosa. Bom, Algumas perguntas. Vamos começar aqui uma pergunta muito interessante. Todas são interessantes. Algumas já foram respondidas, por isso eu omito. A depressão pode levar a bipolaridade e psicopatia se tiver um fator hereditário de Divinópolis? A pessoa que tem depressão, ela pode vir a manifestar, né, um quadro de mania no Sim. futuro. Se ela tiver esse quadro de mania, ela vai ter, então, uma bipolaridade. Precisa tá. pelo menos um episódio de mania para você poder dizer que a pessoa tem a bipolaridade. Um episódio, dê um exemplo, doutor. Um episódio de mania, porque a mania é exatamente a situação inversa. A pessoa tá. fica numa extrema agitação, a pessoa não consegue dormir, ela acha que ela pode tudo, ela fica falante, ela não tem noção do perigo, né? Então ela põe a sua própria vida em risco e em risco a vida dos familiares também, né? Ela pode estar sujeita a fazer negócios, por exemplo, que acabam levando Sim. as finanças da família, né? Então assim, até agressivas, sexualmente excessivamente ativas, né? Então esse é o episódio da mania. Depressão é depressão, bipolaridade é bipolaridade? Não, a depressão é uma parte da bipolaridade. A entendeu? Depressão... Porque é uma parte da bipolaridade, porque a bipolaridade seria uma alternância dos quadros depressivos e maníacos. Ah, maníacos. Maníacos. Que seria é a mania, né? A gente fala maníaco, parece que é uma pessoa totalmente, certo. Assim, fora da casinha. Mas a mania é o nome que se dá para o quadro onde a pessoa tem essa elação comportamental, essa euforia, né, desmedida. E a gente percebe, quem está de fora, percebe que aquilo não é normal. Sim. Né? Então, entendi. Assim, que a pessoa está exagerando para o lado da mania. Né? Assim como a gente também percebe que a pessoa está tendo uma reação depressiva, né, desproporcional para o evento. Entendi. Né? Então, são maneiras que você utiliza para você poder fazer, então, o diagnóstico. Né? É bem complicado fazer diagnóstico de doenças, gente. Bem complicado. Precisa ser um profissional especializado, porque uma coisinha já faz toda a diferença. O Ademar de Pinhais falou: às vezes me dá um aperto no peito, me isolo, dá vontade de chorar, fico ansioso. Me dá falta de ar e o coração dispara. É depressão? Ademar de Pinhais. Ele está sentindo uma crise de angústia, né? Que sempre que a pessoa se refere, né, que tem esse nó no peito, essa coisa que meio que sufoca na garganta, a pessoa está angustiada. Ele deve procurar um profissional, né? No caso, pode ser um psicólogo, para trabalhar da onde está vindo, né, essa situação, não, né, a origem. Não necessariamente precisa ir para remédio já. Depende da quantidade que é essa sensação que ele certo. Tenha. Né? Se é uma sensação que está realmente deixando ele incapacitado, né, para trabalhar, isso aí é uma coisa grave que ele tem que procurar um médico com a maior urgência. Agora, se for um estado que o acomete às vezes, né, e que aí seria aquele caso da reação Entendi. Que a gente estava falando. Né? Depende do evento que está acarretando essa situação. Mas é bom que ele procure um médico, sim. De Juazeiro do Norte, estou sofrendo, não durmo por medo de ser traída, abandonada por ciúme do meu noivo. Mas ele não fez nada para que eu desconfie. Me ajude. Você precisa, minha querida, com certeza, de procurar um profissional, né, para te ajudar nesse momento, antes que se desenvolva uma coisa mais complexa, né? Não é normal. Se não há nada, né, de concreto para que ela tenha essa sensação, então ela está, assim, idealizando alguma coisa que não é a realidade dela, né? Então ela deve procurar um profissional para ver qual o fundamento, né, dessa experiência que ela está tendo. Eu sei que a senhora já respondeu, mas eu vou insistir, porque a Cleide de Naviraí está nos acompanhando e disse: minha avó está com depressão há 7 anos. Ela era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo. Agora só pensa em morrer. O que eu posso fazer para ajudá-la? Pode dar muito carinho. Presença é super importante, porque a pessoa idosa tem uma questão de solidão que é muito complexa. Tem que verificar o medicamento que ela está tomando, né, e certificar de que ela está tomando direitinho, né, os remédios, e de repente, se tiver um agravamento dos sintomas, voltar à consulta para ver se não é necessário, de repente, mudar o medicamento ou acrescentar mais alguma coisa, né? Então isso tudo é prerrogativa do médico que a acompanha. A Cristiane Volpe dos Santos está fazendo uma pergunta, nós vamos ter que deixar para o próximo bloco. Por que a pessoa que tem depressão se afasta das pessoas que ama? Eu volto já, volto com a doutora Márcia Vasconcelos. O tema de hoje, depressão e fé. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado evangelizar é preciso. Cristo. Está com depressão. Queridos filhos e filhas, a conversa está rendendo aqui. Doutor, eu tenho várias perguntas a fazer. E primeiro eu me comprometi de responder a pergunta da filha de Deus lá, que entrou no Facebook, por que leva ao afastamento das pessoas que ama? Não necessariamente, né? Não necessariamente, mas a depressão é um estado de rebaixamento do humor, né? Então a afetividade da pessoa fica mais baixa. Então, assim, este relacionamento, né, com as pessoas tende a ficar diminuído, né? E no que se refere ao relacionamento com Deus, também sofre? Também, tem pessoas que se referem que não conseguem orar. Não, sim, conseguem rezar, não conseguem sentir nenhuma emoção, né, quando por conta daí da depressão. Doutora, a Mari Martins está dizendo que o marido tem depressão, é bipolar. Eles vão à missa, vão a retiro, mas ela percebe que ele não se emociona. É estranho, mas isso é que a fé, aqui ela está julgando que fé e emoção precisa caminhar juntos. Não necessariamente, porque eu posso ter... estar me sentindo muito bem... indo, né, à missa, indo a missa, ouvindo aquela pregação, aquelas palestras, sentindo um conforto, né, muito grande de estar participando dessas atividades, e não necessariamente eu preciso ficar lá, ó, oh, que lindo, maravilhoso, né, manifestando uma emoção, até porque existem pessoas que são naturalmente contidas. Certo. Né? E para o homem, já é pela sua própria natureza, mais contido... né, do que as mulheres. Então, de repente, é a própria personalidade dele que é assim. Veja, negligenciar, negar, doutora, a parte espiritual, independente do credo religioso, ajuda ou prejudica? Prejudica. Por quê? Né, a pessoa, ela é bio, psico, social e espiritual. Então, existe uma dimensão transcendente no ser humano... né, que tem uma frase de Santo Agostinho que o senhor pode até citar melhor do que eu, que a alma humana geme até encontrar com o Criador. Deus. Ou menos. Exato. Isso, né? Então isso é maravilhoso, porque muitas vezes, né, o que está faltando realmente na minha vida, eu não vou encontrar no dinheiro, não vou encontrar na beleza, não vou encontrar no trabalho, eu vou encontrar quando a minha alma, quando a minha espiritualidade realmente começar a se desenvolver no sentido da minha transcendência como ser humano. Todo, né, ser humano tem que partir do princípio que uma das áreas da sua vida é o espiritual. Exatamente. Se eu não estou levando essa em consideração, não estou nutrindo a minha parte espiritual, com certeza isso aí vai acarretar algum transtorno daí na vida da pessoa, alguma insatisfação, alguma frustração, que de repente não sei muito bem por que é isso, é a minha vida espiritual que está sendo negligenciada. Qual o seu conceito de saúde espiritual, doutora Márcia? Saúde espiritual é a pessoa que realmente ela se reconhece, né, como uma pessoa dependente de outras fontes, como limitada e como tendo um universo muito maior, uma dimensão muito maior do que essa nossa vida, que nós temos aqui na Terra, né? Que existem coisas, relações humanas, né? Outras coisas que nós temos que transcender desse cotidiano nosso, dessa realidade de busca, de conflitos, de busca pelo dinheiro, pela satisfação, pelo trabalho. Isso, existe uma coisa muito maior para o que o ser humano foi criado. O rito religioso, o ir à missa, o rito, a expressão da religiosidade, ajuda a pessoa a sair da depressão? Eu digo, ir à missa ou se posicionar diante de certos rituais religiosos? É importante, se a pessoa se sente bem, se ela no momento, se ela tiver muito apática, ela não vai conseguir fazer isso, como nós já tínhamos falado antes, né? Mas um familiar pode, por exemplo, levar, né? Pode ler um trecho da Bíblia para essa pessoa, né? Ou alguma mensagem importante que remeta a esse conteúdo espiritual. É, o Gil Divan, de Fortaleza, está no Facebook dizendo, e aqui a minha, só posso mais essa pergunta. Ele percebe que a mãe está perdendo a fé por causa da depressão. Eu adiciono a essa pergunta dele, como cultivar a fé mesmo na depressão? Então aí que entra o familiar, né? Então aí que entra os amigos e as pessoas que podem estar, por exemplo, como eu acabei de falar, lendo alguma coisa, né, alguma coisa boa, alguma mensagem positiva, né, levando a pessoa para ambientes, por exemplo, assim, que nos remetem a um encontro. Rezar junto, né, e ir a algum lugar bonito, onde a pessoa pode estar mais em encontro com a natureza. Né, então, são coisas que a gente pode estar fazendo, né, e que vão trazer mais serenidade, mais, né, que a pessoa observando o belo, por exemplo, ela pode começar a refletir, né, quem fez isso? Né? Então, assim, quem que é o responsável por toda essa grandiosidade que nós estamos observando aqui? Né? E a pessoa conseguir se encontrar daí assim. Doutora, eu quero agradecer, doutora Márcia Vasconcelos Silva, contato 0, operadora 41-3233-8203, simplafan@gmail.com. Suas considerações finais, eu quero imensamente agradecer a senhora. Eu gostaria de dizer a todos os ouvintes, né, para que as pessoas que estão assim se sentindo apáticas, né, desinteressadas pela vida, que elas procurem realmente um profissional, se elas perceberem através de tudo que nós dissemos aqui no programa, para que elas não deixem de usar a medicação, né, e principalmente para que elas procurem encontrar-se, desenvolver a sua vida espiritual, né, procurar, se ela for católica, procurar nas leituras maravilhosas, que a Bíblia é um manancial de antidepressivos, né, espetacular, né, onde tem realmente tudo aquilo, né, que nós precisamos para meditar e para nos encontrar como seres humanos e como seres transcendentes, né, como uma alma que vai de encontro a um ser maior, perfeito, né, que é o nosso Deus. Muito obrigado, eu agradeço imensamente. Fica aqui meu convite e peço desculpas se eu não respondi sua pergunta, porque muitas ficaram, a nossa equipe vai juntar, e quero fazer o convite à senhora de estar mais algumas vezes conosco, porque o tema rendeu tanto, e é frustrante para quem mandou sua pergunta e não vê a resposta. É um prazer tê-la aqui pela segunda, e que mais vezes se repita. Eu agradeço e estou à disposição. Filhos e filhas, eu espero que você tenha gostado deste programa. Eu fiquei maravilhado. Desejo a você um final de semana cheio de paz, de amor, de harmonia. E a fé pode curar. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Essa que é o bem maior, amor sublime que nos faz viver. Se a sua vida nascer em razão, não pense agora em desistir, não. Há uma força que é o bem maior, amor sublime que nos faz viver. Sabe amar, sabe valorizar, sabe encontrar no seu irmão e motivos para sorrir. Quem ama a Deus sabe acreditar, sabe encontrar nos seus meus caminhos, motivos para ser feliz. Se a sua vida anda sem razão, não pense agora em desistir. Há uma força que é o bem maior, amor sublime que nos faz viver. Ele veio ensinar, veio mostrar sua verdade eterna àqueles que não duvidam do seu amor. O tempo não apagou esta imagem, sua profecia, e leva a boa nova do Senhor. Cordeiro de Deus, Filho Redentor, vai transformar seu coração. Semente de paz, fruto da luz, ore e vença com Jesus. Cordeiro de Deus, Filho Redentor, vai transformar seu coração. Semente de paz, fruto da luz, ore e vença com Jesus. Valorizar, encontrar no seu irmão mil motivos para subir. Quem ama a Deus, acreditar, encontrar nos seus caminhos motivos para ser feliz.